mão. É um bicho feroz, ele anda rebolando até muda de voz. Dizem que ela tá aí pra proteger, é, cumprir a lei, os marginais prender. Mas na verdade ela só quer te fuder. Manda um xinox pra você entender durar. Poucos fardados, seus dias estão contados. Poucos fardados, seus dias estão contados. Poucos fardados, seus dias estão contados. Poucos fardados, seus dias estão contados. Poucos fardados, seus dias estão contados. Invadem, invadem, invadem a sua casa, seu mandato oficial. Leva o pouco que você tem de chamar de marginal. Faça o favor pra humanidade, pouco pra policial. Os poucos sujos querem te ajudar. Mas se você ficar de costas, eles vão te matar. Não tem integridade, são os covardes, matam sem piedade. Seus dias estão contados. Poucos fardados, seus dias estão contados. Eu disse poucos fardados, seus dias estão contados. Poucos fardados, seus dias estão contados. Eu disse poucos fardados, seus dias estão contados. With the planet hemp, how I'm all the fucking friends and the fucking fuckers. Gonna push it to the end. With the planet hemp, how I'm all the fucking friends and the fucking fuckers. Gonna push it to the end. Eles se acham os tais, estão querendo demais. Filhos da puta, tudo além, não vê como um marginal. E o fantasma na favela não é um marginal. Ele tem código de honra, né? Como policial, se subornado. Please.